Eu sou Leia Silva, de Mulheres de Alma Curada, e trago áudios do livro Oração Fervente, da editora BV Books, inspirado no filme Quarto de Guerra. Áudio 10, Estratégia 9. Suas mágoas. Transformar a amargura em perdão. Se eu fosse o seu inimigo, eu usaria cada oportunidade para trazer velhas feridas à sua mente, assim como as pessoas, os eventos e as circunstâncias que as causaram. Eu tentaria garantir que o seu coração estivesse sempre endurecido, com muita raiva e amargura, e algemado pela falta de perdão. Ocas e sem graça. Eram assim as minhas orações, como se elas ricocheteassem nas paredes de uma caverna profunda e vazia, e eu não sabia o porquê. Eu só sabia que estava ficando realmente cansada disso. Pois depois de você ter experimentado o sabor intenso da oração ousada e fervente, a monotonia de viver algo menor do que a pura liberdade e intimidade com Deus é mais do que você pode suportar. Essas foram algumas das melancolias espirituais que eu estava sentindo quando uma amiga mencionou um livro sobre oração. Pelo que ela descreveu e recomendou, parecia ser exatamente o que eu estava precisando. Então eu imediatamente o encomendei. Não demorou muito para que Deus começasse a falar ao meu coração através de uma das passagens, bem do começo do livro. Se alguém tem causado tristeza, escreveu Paulo em 2 Coríntios, referindo-se a uma questão que tinha causado divisão na igreja, para a qual ele estava escrevendo: vocês devem perdoar-lhe. 2 Coríntios 2, 5, 7. Mas eu continuei lendo. Vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos as suas intenções. Versos 7 a 9 e 11. Perdoar e consolar, obedientes em tudo, Satanás com vantagem sobre nós, ignoramos as suas intenções. Esta passagem simples me impressionou, causou-me uma profunda convicção interior que só o Espírito de Deus pode dar. Percebi naquele momento que eu estou prestes a compartilhar com vocês, uma verdade que revigorou minha vida de oração e me pôs de volta nos trilhos. É isso. A falta de perdão é uma intenção astuciosa implementada por seu inimigo para tirar vantagem de você, para aleijar a sua eficácia na oração e o seu poder de levantar-se contra ele vitoriosamente. Depois de anos de trabalho, oração, paciência e sacrifício, algumas coisas interessantes estavam começando a se materializar na minha vida pessoal e ministerial. O tipo de coisa que faz você sorrir antes de ir para a cama à noite e novamente ao acordar. Eu tinha compartilhado alguns desses acontecimentos com alguns amigos próximos que eu achei que fossem comemorar comigo, mas a resposta de uma dessas pessoas foi, se não rude, eu diria crítica, pouco favorável e encorajadora. E então, à medida que dias, semanas e meses passavam, ela se tornou cada vez mais reclusa e quieta em relação a mim, distante e indiferente. Deus e eu, nós demos muitas voltas enquanto eu debatia com ele sobre a necessidade dessa convicção. Porque talvez se perdão fosse a única coisa em questão, eu poderia admitir mais facilmente. Eu, de fato, por insistência dele, a perdoei, dentro da minha mente, pelo menos, libertando-a da dívida que eu pensei que ela tivesse comigo por me fazer tão horrível, tão inquieta por tanto tempo. Eu pensei que o Senhor, vendo a minha sinceridade na elaboração de uma declaração interna de perdão a ela, poderia reduzir um pouco da minha culpa e simplesmente esquecer a outra parte. Você sabe aquela parte de consolar a pessoa? Mas, dadas as circunstâncias, eu sabia que ele queria mais. Ele queria que eu desse consolo a esta pessoa que tinha me ofendido. Essa era a única maneira de eu poder ser obediente em tudo nesse negócio. E eu sabia. Não, a minha carne não queria dar à pessoa nenhuma gota de alegria, muito menos a dignidade de uma resposta. Então, finalmente, um dia ensolarado, eu levei o meu perdão até a casa dela na forma de uma pequena refeição que eu havia preparado. Nós conversamos, comemos juntas, e tocadas por um pouco de bondade da minha parte, que só poderia ter vindo do Espírito Santo, ela derreteu-se em lágrimas em minha presença. Eu sei que este exemplo pessoal que acabei de compartilhar é bem leve, especialmente quando comparado a alguma ofensa ou abuso que você possa ter sofrido, que tenha alterado a sua vida ou ferido você profundamente. Mas mesmo essa pequena infração traz uma lição que se aplica a toda ofensa que venha contra nós. O seu inimigo quer que você fique zangada por muito e muito tempo. E ele pode usar até mesmo a mais leve das ofensas para fazê-lo. Ele quer que você seja uma mulher amarga por trás daquele rosto bonito. Ele quer ver o seu coração revestido com os calos do ressentimento. A falta de perdão é o seu projeto para enganar você, para mantê-la machucada, para impedir que você sinta qualquer tipo de poder em suas orações ou mesmo intimidade com o Pai. Ninguém precisa dizer-lhe o quanto você está sofrendo por causa das injustiças em sua vida. As ofensas sofridas são pessoais e aparentemente impossíveis de se perdoar. Mas perdoe a si mesmo, não superficialmente ou rapidamente, mas feroz e ferventemente, não só pela outra pessoa, mas principalmente por você, para que você possa ser livre, plena, inteira e completa. O diabo está por trás disso. Ele está dirigindo a sua ira para as profundezas da sua alma, onde ele tem cuidadosamente calculado a sua morte. Ele está planejando como sugar todo o poder de sua vida de oração, da sua vida inteira. Para começar, ele provavelmente foi quem começou toda a bagunça, o mesmo que despertou o pecado nas pessoas para tentá-las a fazer o que quer que tenham feito contra você, para tentá-las a dizer o que quer que tenham dito a você e a sentir o que quer que sinto sobre você. Talvez como elas ainda se sentem em relação a você até agora. O mesmo que ele não tenha iniciado, é ele o mesmo inimigo que pulou dentro do vagão descarrilhado de um momento ruim de sua vida, para se certificar que o problema não apenas afetasse as suas finanças, o seu trabalho, suas amizades, seus relacionamentos, mas que também perfurasse profundamente o seu coração, onde ele poderia continuar agitando e inflamando. Quando não havia mais lembranças do sofrimento que pudesse cutucá-la, maltratá-la, extrair sangue e provocar novos danos. Não se engane, a obra dele, sob medida, feri-la uma vez só não foi suficiente. Aqueles momentos que os primeiros incidentes aconteceram, momentos em que você foi maltratada, traída ou menosprezada. Aquele nível de dor não foi suficiente para ele. Ele queria mais, ele queria perda permanente, mudança de personalidade. Ele queria redefinir o que você pensava sobre Deus, sobre si mesmo, sobre os outros, sobre aquelas pessoas que realmente amam você e querem unicamente o seu bem. Mas Jesus, ele quer que você seja livre. Foi para isso que ele criou. O seu perdão, minha amiga, ele é liberdade. Sim, o seu perdão. Ele perdoa você, o que possibilita que você perdoe a outros. Perceba que você já está nadando em um vasto oceano azul de perdão, assim como eu, assim como todas nós que já fomos resgatadas através do sangue de Jesus. Portanto, há perdão mais do que o suficiente para se usar e extinguir todas as chamas da raiva, ódio, rancor ou animosidade que o inimigo possa ter acendido dentro de você. Se quisermos ser mulheres de uma oração séria e fervente, a Escritura vai sempre trazer-nos aqui ao perdão. O perdão é um mandamento de Deus. E ele também vem com uma promessa de que ele nos dará o poder para usá-lo. Não espere que nenhuma outra solução funcione ou mude qualquer coisa, exceto para o pior. E não espere experimentar a liberdade, a paz ou o alívio de sua raiva até que você perdoe. Convite à oração. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Este versículo tem seguido a minha vida desde a adolescência, nos anos da faculdade e até agora. E ele formou uma espécie de objeto irremovível que Satanás fica sempre obrigado a contornar se quiser atingir o meu coração. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para a liberdade. Ele nos quer livres. Não há nada de ruim em sua vida que o diabo não vai tentar piorar. Mas quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. Provérbios 11:17. Isso também é verdade para a mulher que faz o bem também. Então, em cima dessas verdades, elabora uma estratégia de oração para a liberdade e o perdão. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mateus 11:25. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Cristo perdoou vocês em Cristo. Efésios 4, 31-32. Mas eu digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Mateus 5,44. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3, 12-13. Os ombros do Pai são largos o suficiente para que você chore sobre eles e fortes o suficiente para absorver com compaixão tudo que você precisar desabafar com Ele no fundo do seu coração partido. Mas eles também são capazes de levantá-la da areia movediça, de velhas mágoas e feridas, firmando os seus pés sobre uma rocha e colocando um novo cântico em seus lábios. Salmos 40, 2-3. Um cântico de louvor. Agradeça a Ele por defender a sua liberdade, mesmo ao custo de seu conforto. Um cântico de arrependimento. Peça ao Senhor para perdoá-la, por abrigar a falta de perdão em seu coração. Confesse qualquer ódio ou amargura. À medida que você sente o perdão de Deus pelos seus pecados, estenda-o a outros pelos pecados dele. Um cântico de petição. Registre o nome da pessoa ou das pessoas que a magoaram. E em seguida, fale os seus nomes em voz alta enquanto você pede um coração que possa genuinamente perdoar e libertá-la da dívida que você sente que os outros têm com você. Comprometa-se a responder ativamente da forma que o Espírito de Deus lhe ordenar. E eu já sinto coragem vindo do seu aposento de oração e o cheiro doce do perdão e liberdade.